62, Aruno, uma chance de voar, Bridge. Negativo, mantém a saída. Vem aqui, Mike, tocou RMT em Salvador 06, prossegue agora com curva direita, reporta na final, dono 79, vem aqui, Mike. Curva direita da presença, reporta na final 79, vem aqui, Mike. Goma 236, informação em curso certo, Tango, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decoda 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Frutin, de após o 19, após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponda 5425. Rápido 190, ouvi em cima pronto para o estacionamento, gol no 236. Siga, rumba 51. Rumba 51, se autorizado Natal, nível de voo 110, vai decolar 10, curva esquerda na saída Conde. Via Golf 677, controle Salvador Pé 120, decimal 8, transponda 0274. Rumba 51, o cotejamento está correto, chegou pronto para acionamento e táxi. Quem quer ver o sonar, chegou pronto táxi. O Jair é 259, coordenador da equipe de Paulo, me chama pronto, táxi. Siga, são 3897. Gente, estou autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 10, curva à direita, saída da Euleda Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, via Apesulu 10, Bridge, Apesulu 6, Belo Horizonte, Trive e após conforme rota. Controle Salvador opera em 120, decimal 8, transponda 5423. Aqui Mike Tocu, RMT 07, consegue novamente circuito pela direita, reporta na final do 97. Está presente pela direita, reportará a final do circuito 97. André, como é que é? 3897, contagiamento correto, vão pronto para o estacionamento. 61-6259, está pronto para o DAC, 136 a bordo, Roberta Galeão, com 4 horas da bandeira. 59, poderia com quantas pessoas a bordo? 116, 116 a bordo, senhora. 116 a bordo, está autorizado o DAC, via parte 1, taxiway indiano, ponto espera 10, torre 11895, ajuste altímetro 10, 116. Agora pronto, 12895, ajustado 016-6159. Somodoro, 5219, pronto para o estacionamento do Ponte 3. Pista 17, vento 180 graus, 119. Livre, passa remetida 17, 90, nem que mais. Salvador, boa noite, Mono 645, está com a Sierra, autorização Vitória. Mono 645, autorizado Vitória, nível de voo 360, vai decolar da 10, curva direita, saída da El, Leda e Tebe, e a Uperuísque 50. Controle Salvador, pere 120.8, transponder 5424. Voo no 645, autorizado Vitória 360, via Peruísta 50, decolando 10, curva direita da El, Leda, Bidev 208, é o controle 5424, transponder, voo no 645. Voo no 645, atendimento correto, são prontos, se tiver funcionamento. Vai chamar. Remeteu ao 12, reporte novamente a 3 milhas, sinal pista 17. Está presente, curva direita, reportará sinal do circuito 1-7, não lembra nem mais. Lutão 3897, aguarda. Corre o Xené 61-6259, está pronto, ponto 0 da 10. O Xené 6259, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 119. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, Xené 6259. Salvador, 35219, está acionado e pronto táxi. VLB de 48, autonomia 3 horas e 30, até na Salvador. 219, está autorizado o táxi via Batu. 1, táxi Índia, ponte espera da 10, torre 11895, o ajuste de altímetro 10, 16. Já autorizado então, Índia, Pátio 1, Índia. Quando lá, 118.95 no ponto de espera. O 35219, muito bom trabalho, boa noite. O 2 poderia confirmar, está no Pátio 3? Guarda cópia, o GV52. Corona 236, aguardo para o seu funcionamento. Governador Henrique Mike, autorizado para ser remetido a pistão no 7, vento 190 graus, 199. Eu vou estar sendo tirado, já decorre. Corona 236, corona para o Espírito Santo, me chamou para o táxi. 208, Xené 62. Xené 6259, copiou a torre? Então no 028, chama a torre em 1895. Quatro no 7, aguardando o contato radar. O 4, 1 no 7, Xené 6259, solicita a lenda. Ainda negativo o contato radar, mantenha a saída e acione o código 54 no 7. 4 no 7 está acionado, aguardando a lenda 6259. Recife, nível de voo 3190, vai decolar da 10, curva esquerda, saída Pouca Transição Caju via Operuísque 58. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponder 5426. Zero nível, me chamou pronto. Pushback, funcionamento. GI-252. Se direcionar, me chamou pronto. Tá, GI-252. Uma meia. Uma direita. Reporte novamente 3 milhas. Sinal para o som, Zé. Confirme. November Mike. Mike. Curva pela direita, pela esquerda, Mike. Curva pela direita. Está curvada pela direita, November Mike. Gente, o 5219 mantém a posição. Mantém o 5219. Umba 51, autorizado o cruzamento da pista 10, repote livrando, chama novamente na Delta. Confirma isso aqui, por gentileza. 5219, meia pausa no ponto espera da 10. Reportando ponto espera da 10? Ponto de espera da 10, 5219. Certo. Salvador, 51 para a Delta. Umba 51. Chame o solo em 121, decimal 9 para o táxi. 219, tá? Umba 51, estou autorizado para seguir o táxi Alfa, me reportando de Juliette. Alfa vai reportando de Juliette, Umba 5219, no ponto de espera chama a chama torre em 118.95. 118.95, grato. 5219, autorizado o táxi via pista, reporte livrando na Taxiway Delta. 7, via pista, reportará livrando na Delta, 5219. Taxi 3297, com 1164, a bomba do Fernando Galeão, com 3850. Então, 3897, vai ficar atento ao tráfego da Força Aérea que ingressará à sua frente, a Força prossegue parte 1, Índia, ponto espera da 10, torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 6. É que o passado da Força Aérea prossegue até o ponto espera da 10, na 3295. Umba 51, ingresso a Juliette, parte 1, Índia, ponto espera da 10, torre 11895, ajuste altímetro no 0, no 6. Juliette, parte 1, nada para a 3295. O Rumba 51, você está ciente do farol de aeródromo de Natal? 145, pushback, acionamento, 1-0. O Rumba 51 copiou o solo? Rumba 51 na escuta, tá ciente. Ciente, está ciente, então, né, do aeronatal? Aqui vai ter, tá ciente. Ciente, ponto espera do 1-0, torre 1-1-8-9-5. Cálogo no 645, pushback, acionamento, 1-0. No 645, falando com a equipe de solo, me chama para um táxi. Livre, chama táxi, 1-45. 1-2-3-6, vai seguir o Airbus da TAM, via parte 1, taxa Índia, ponte espera do 1-0, torre 1-1-8-9-5, asa de altímetro 1-0, no 6, bom voo. Foi Salvador, vamos dar 5-1, ponte espera do 1-0. Rumba 51, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0. Quando boa noite, 3897, tá passando a reforma. Tá 3897, mantém ponto certo. O GV52, está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, ponto espera do 1-0, torre 1-1-8-9-5, aja de altímetro 1-0, 1-6. Na 1-7. Agora direito, mas eu vou tomar a controlar novamente, na final da 1-7. Mantenha a Delta e chame solo em 121.9 para o táxi. Delta 1219, muito obrigado. Rumba 51, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 190 graus, 1-0-9. Vai decolar e dar no 0, 1-0-5. Aquilo, 3-5-2-9. 1-6-4-5 para o táxi, tem 7-1, aborto 71, alterna Campinas, 0-3-5-4. O gol 1-6-4-5 está autorizado, táxi via parte 1, táxi Índia. Ponte espera do 1-0, torre 1-1-8-9-5. E o ajuste altímetro 1-0, 1-6. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera 1895, 1016, gol no 645. Bom, 971, boa noite, essa é a identificação, desça para o nível 050, chegada a BOF, que é legal, no 0 no meio. 7050, na chegada a BOF, o ajuste é o 0 no meio, o gol 1-9-1. Bom, 5-1, decolado aos 2-3, chame controle em 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, rumba 5-1. Controle Salvador, Rumba 51 decolado na Conde. Rumba 51, sai da Conde, suba para o nível 1-1-0. Sai da Conde, subindo para 710, Rumba 51. Final de 6 milhas, novamente, eu estou passando na velocidade. Abatango November, antes mais autorizado, toca remitida pistão 1-7, vento 1-80 graus, 1-0-9. Livre 3 de ordem lá no spot, na zona 3. 3897, livre decolagem, pistão 1-0, vento 180 graus, 099. Boa noite, gol 1236, observe a rolagem do Embraer, do Airbus da TAM, ali mantém cabeceira 1-0. Tá, 3897, decolado 1027, chama controle 120, decima 8. 208, graças, boa noite, Marcelo. Atango November é estimado, tocou e arremeteu ao 27, curve à direita para ingressar a perna do vento, pistão no 7, reporte novamente, final 3 milhas. Está presente, curva à direita, reportará na final de 3 milhas, cabeceira 17, November, em que mais? Papá Romeu Lima, prossiga. Papá Romeu Lima, está com notificação de Serra Juliette, November Yankee, para Serra Índia, Eco Índia, Romeu 44, 4 Forte, pode estar lutado 0140 na Rota Forte, mantendo 710. Confirme as localidades, o triplo Papá Romeu Lima. Volta 44, para Serra Índia, Eco Índia, mantendo 710 na orla, passou Guarajuba, ingressando no CTR, 20 milhas afastado. Gente, confirma o local da decolagem. Serra Juliette, November Yankee, Índia do Estado. Gol 1236, livre de decolagem, pistão 1-0, vento 180 graus, 089. Serviço de informação de voo e alerta. Bandeira 0140, mantendo sobre a aula 610, Romeu Lima. O papá, triplo papá Romeu Lima, prossiga até o Serra Índia Eco Índia via corredores, ok? Ok, prosseguirá sobre a aula na rota forte, papá Romeu Lima. Correto, após voo rotatório. Ok, manterá rota forte, após rotatória, Romeu Lima. Nós 4-1, desça para 4 mil pés, que é na Gal no 0 no meio. Gol no 971, desça para 4 mil pés, que é na Gal no 0 no meio. 4 mil, 0 no meio, gol 971. Controle está 3897. Prossiga. Poderia fazer a gentileza de tentar para a análise para Recife, para o Edmótiva ou o Brite, no 3897? Gente, não tem a saída para coordenar. Na final de 3 milhas a 1-7. Papatango November Yankee Mike, autorizado o toque remetido a pista 1-7. Vento 180 graus, meia dúzia de nós. Livre toque remetida na 1-7, November Yankee Mike. É decolado aos 3-0, chame controle em 120, decimal 8. 208, igual 2-3-0, obrigado. 629, promoção em curso é Tango, autorizado com Goiás, nível de voo 360, decolado 1-0, curva direita. saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Via Ampers 1-0, Bridge, Ampers 1-6, Belo Horizonte, Trivia, Pós, conforme rota. Controle Salvador, Apere 120, decimal 8, Transponder 5406. Campa, poderia apenas confirmar a posição após Leda? Euleda Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Ok, autorizado então para São Paulo Congonhas, conforme o plano, 360 é o nível, decola da pista 10 com a primeira direita, perfil da Euleda Motiva. Aper Zulu 1-0, Bridge Aper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, Trivi, controle de saída 208-5406. Botão 3629, protegimento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Já parar. Prossiga. Poderia acionar na posição um dos motores para cheque de equipamento, Felipe? Gente, por conta de risco, está autorizado. Certo. Para a rotatória, Hotel Rosa Lima. Jade 52, autorizada a decolar de pistão 1-0, vento 180 graus, meia dúzia de nós. Boa noite, forte espera da 1-0. Voo 1-645, mantenha o ponto de espera para o 1-0. Mantenha o 645. Papatango 96, Mike Tocoia arremeteu ao 3-2, curva à direita para ingressar a perna do vento 1-7. Reporte novamente a 3 milhas, final 1-7. Curva direita para a perna do vento da 1-7, então para o final de 3 milhas da mesma. Novembro em Mike. 7-1, desceu para 2 mil pés, autorizada a final do LSX, cabeceira no 0, reporte final estabilizado. 2 mil vai chamar estabilizado, boa nota, então. Então, 3897, chame Recife, 3395, alterna 251. 3395251, abraço, boa noite, boa noite. Boa noite. O Papa Rodolinho é passando Interlagos para a rotatória. Gente. Gol no 645, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém 1-0, gol no 645. Jeito 52, decolado aos 33, chame controle 120, decimal 8. Controle 208, Jeito 52. Controle Salvador, Jeito 52. Jeve 52, contato com a tela de decolagem, saída da PUC, suba para o nível 310. A PUC até o 310, Jeve 52. Gol 1645 autorizado, decolagem 1-0, vento 180 graus, 079. Decolagem 1-0, agora 645. Oi, o Novembro Yankee Mike, final de 3 milhas, 1-7. Novembro Yankee Mike, autorizado toque arremetido a pistão 1-7, vento 180 graus, 079. Foi livre toque arremetido 1-7, Novembro Yankee Mike. Bom, 236, chame agora centro Recife, 1285, alterna 2545. 2618, correto? 1285, alterna 2545. 2085, 2545, obrigado. Voo 645, decolado aos 36, chame controle em 120, decimal 8. Salvador, boa noite, voo 645. Voo 645, contato radar na decolar e saída da Elfa para nível 360. 360, da Elfa. E ele é esse, voo 971. Voo 971, chame torre 18895. 18895. Vai manter o setor sul aguardando nova autorização para ingresso no circuito. Vai manter, pode manter na farol de Itapuã? Mantenha a espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções cujas pela esquerda, o Papatango 96, Mike. Sim, vai manter o farol de Itapuã aguardando novas instruções, 96, Mike. Salvador, boa noite, a Gol 1971, passando externo contra a embaixada e travada. Gol 1971, livre pouso pistão 1-0, vento 1-90 graus, 089, QNH 1-0-6. Informa um tráfego à sua direita, prosseguindo para espera sobre o farol de Itapuã, não interfere com seu pouso. Ok, tem livre pouso pistão 1-0, Gol 1971. JV-52, chame agora Centro Recife, em 2545 a secundária, o JV-52. Ok, confirme 1245 a secundária para o Centro Recife. Correto, primária 2085, alterno 2545. Salve Salvador, 35.19. Responde. Ainda não, senhor. 3 milhas para pouso. Reporte visual com local de pouso. Reportar na visual, Papa Roma Lima. Papatango, November Yankee Mike, abandone espera sobre o farol de Itapuã. Prossiga para o circuito pistão 1-7, pela direita novamente, e reporte a 3 milhas final 1-7. Autorizado, reingresso no circuito da 1-7 pela direita, reportará final de 3 milhas. November Yankee Mike. Gol 1971, solo aos 40, libere primeira direita, chame solo 121, decimal 9. 2-1, vai levando a Foxtrot. Sultan 3629 com 3 horas e 55, 165 a bordo e alterno galeão. 156 a bordo, confirme. 165. Gente, autorizado o táxi via Pátio 1, táxi da Índia, plantada do 10, torre 11895, ajuste altímetro no 0 no 6. 10 no 6, Pátio Índia, plantada da torre 1895, obrigado. O voo 1971, livrou, boa noite. O voo 971 está autorizado, tá? Se Alfa Juliette para a posição 01 na parte 1. Alfa Juliette para a posição 01 na parte 1. November Yankee Mike, sinal de 3 milhas, cabeceira no 7. Avatar November Yankee Mike, autorizado pouso pistão no 7, vento 190 graus, 10 no 9. Livre pouso, 17, November Yankee Mike. Rumba 51, serviço radar terminado. Chama agora a controle Aracaju 203. Solo Salvador, boa noite, Sultan 3294, centro de formação Tango, solicita o Galeão, nível 360. Sultan 3894, aguarda a cópia. Boa noite, Tan 3629, ponto espera 10, pronto. Tan 3629, a linha decola 10, vento 190 graus, 109. A linha e decola 3629. local estacionar, frequência livre, Papa Tango 9, Mike Mike. Poderia confirmar o destino da UBT? Solo, se eu chamei 3894, me perdoe, foi erro meu. Vamos lá, é o 3197 com destino ao Galeão. O LBT é 2200 Zulu. Ciência 3197, está autorizado o Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El Leda. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, via Upper Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, transponda 5443. Ok, corrigindo então. Aprovado Galeão, nível 360, rota para o Zulu 10, SMAP, DCT, Lúvito, Barbacena. Decola da 10, curva... direita, após a saída da El Transição Lenta, após a DCT Motiva. Controle Salvador 120.8, transponda 5443, gate meia dúzia, 3197. Obrigado. Gate 3197 no meia dúzia, estou pronto para o desbloqueamento. Muito obrigado. Gate 3629, decolado aos 48, chame controle 120.8. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, está 3629. Com 3629, contato radar na decolagem, saída da El, suba para o nível 360. 360 da El, está 3629, pode voar, please. Mantém a saída 3629. Quede. 1-1-8, boa noite, espera identificação, dessa para nível 050, chegada a Mari, que é legal no 0 no 6. Autorizado ETAP, 1-1-8. Alô, Salvador, na escuta do TRIP 5219. Terceira, TRIP. Já teria nossa autorização, nova autorização para a conquista? É, se eu poderia confirmar o horário do BT? Agora, eles fizeram uma DLA para 00, tá ok? Sim, de você ficar no meu sistema. Muito obrigado. Então 3629, chame Recife, o 3395, alterno 251. 3395, 251. Solo 3197, solicita acionamento em marcha lenta da posição, gate meia dúzia, posterior pushback acionamento do segundo motor. Gente, por conta de risco, chama pronto o táxi. É autorizado o procedimento, tá 3197. chegou no 168? Fiz uma nova, solo voltando. Quanto pra você? Só ligou no 168? Prossiga. Tô ligando lá, Duna? Oi, Duna. Obrigado. 00. Tá 8-10-2000 pés, o ajuste no 0 no meia, reporte na final do ano 0. 2000 com no 0 no meia, chamarinho na final estabilizada, no ano meia. O 99 tá pronto com o treinamento? Tá pronto? Gente, vai permanecer, vitória da conquista, nível de voo 200, decolou no 0, curva direita. Agora elefa após Otlo, Oscar, Papá, Lima, Oscar, Romeu. E após conforme rota. Controle Salvador, Apelion 20, décima 8, transponder 5412. Ok, então. Está autorizado para conquista no 200, na saída Arbor, transição alerta, depois Otlo. Transponder 5412, decolando da 2 da 10. O controle seria 1208, 5219-7200. 5412 é o transponder, deixa pronto para tiver acionamento, 5219. Chama lá 5219. Prossigo, 971. Qual é disponível, coordenando 360 Galeão? Centro 971, está autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 120, curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. E após o 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, e após conforme rota. Controle Salvador opera em 120.8, transponder 5452. 360 aprovado, Galeão, pela Pesolu 10, saída da El Leda, Fazeta, Monte vai intercepta Pesolu 10, voz Map Lúcio, Barbacena. A primeira curva direita, 208 controle, 5452 transponder, boa 971. Boa 971, o contagiamento está correto, chama pronto, pushback, acionamento. Sim, chama lá.